se foi, fui lavado pelo sangue. Não vivo mais na dor, sou redimido pela graça. Encontrei-me em ti. Encontrei-me em ti, Senhor. Como filho me levanto, com minha cruz vivo em Cristo. Enche-me com teu fogo, Espírito. É teu, encontrei-me em ti, encontrei-me em ti, Senhor, encontrei-me em ti, encontrei-me em ti. Era cego e hoje.